teringum beirinha com a caia, que chorava na porta da igreja sagra. O seu sonho ferro não via nada, que suas penas soprou e tinha ceibada. As campanas da igreja repetem e calam, chamando por aquele a missa santa. As campanas da igreja repetem e calam, chamando por aquele a missa santa. Mother.